1.2.2 Tradução automática. A IA generativa de texto impulsiona a tradução automática, quebrando barreiras linguísticas e aproximando culturas. Tradução de websites e documentos. Traduza grandes volumes de texto de forma rápida e precisa, facilitando o acesso à informação global. Exemplo, traduza um manual técnico do inglês para o português, mantendo a terminologia específica. Comunicação intercultural. Facilite a comunicação em tempo real entre pessoas que falam diferentes idiomas, em chats, videoconferências e plataformas online. Exemplo, imagine um aplicativo que traduz simultaneamente uma conversa entre um brasileiro e um japonês em seus idiomas nativos, permitindo uma comunicação fluida entre eles. 1.2.3 Assistentes virtuais e chatbots. Uma das aplicações mais comuns da geração de texto é em sistemas de atendimento a cliente, como chatbots e assistentes virtuais. A IA generativa de texto está por trás de assistentes virtuais inteligentes e chatbots eficientes. Atendimento a cliente. Ofereça suporte 24 horas por dia, responda perguntas frequentes e resolva problemas de forma automatizada, possibilitando que seus agentes se concentrem em casos mais complexos. Exemplo, um chatbot que auxilia clientes a navegarem em um site de e-commerce, encontrar produtos e finalizar compras. Agendamento e organização. Gerencie tarefas, agende compromissos e organize sua rotina com assistentes virtuais inteligentes. Exemplo, Alexa, agende uma reunião com a equipe de marketing para amanhã às 14 horas.